linha de frente, voltando pesado com um rap contestador. É tipo um cruzado na cara do opressor, tipo Holyfield quando derruba o mic. Prepara o ataque com a mente, o mic e o baque. Com certeza será forte, tipo um filme de terror. Sem corte no forte, meu canhão já tá na mira. Tipo o almirante negro e o levante do Minas. Tipo Malê, tipo Zubi, tipo Dandara, tipo Osama, tipo Gaddafi. Guerreiros pretos e revolucionários, não para por aí, por aqui foram vários e vários heróis relegados, fizeram história no norte do estado. Distrito de queimado, os pretos revoltados, Chico Prego no comando, Frei ficou bolado, Elisário, João só na contenção. Negada a liberdade, formaram a rebelião. E no extremo norte, no vale do Clicaré, só preto de coragem, remaram contra a maré. Negro, Rogério, Silvestre, Nagô, tomaram de assalto, Balduino quem contou. Constância de Angola, apavorou também. Capitão do mato, se pá, virou refém. Tipo Bang Bang, eu sou Mateus, foi assim. Heróis de verdade que lutaram até o fim. Por você, por mim, por nós, pela cor. Um salve é Benedito, negou. Negritude ativa, é desse jeito. Uma selva de pedra, tipo gorilas do gueto. É tipo, como é zumbi. É tipo, este homem Haiti. É tipo, Che Guevara, Mandela. É tipo, os guerreiros da favela. É tipo, como é zumbi. É tipo, este homem Haiti. É tipo, Che Guevara, Mandela. É tipo, os guerreiros da favela. É tipo, a construção da favela é resistência quilombola urbana, é quem habita nela. Os faveleiros, os piqueteiros, marujeiros, os compa guerreiro. A quadrilhos, vagabundo, vagado, tá espalhado no mundo. Rainha, ginganizingas, acibagaba no sapê do norte, tudo junto, família. A unificação dos pretos, a solução, a consciência e o respeito pra decisão. Herói da saga, batalha, a negritude que fala, a vida é uma jornada. Resposta aqui é só nossa, pisa cabeça de cobra. Qualquer vacilo é finado, ao seu redor é só rodo, tão de butuque intocado. Maluco fica VA, o enquadro é de repente. Riqueza é morte da gente, libertação é das mentes. A reação é iminente, é tipo seu movimento. O que está aqui dentro, o que te faz, antecede e acende. Eixo, Oxalá é semente, a fé que abre os caminhos. Encruzilhada define destino. É tipo, como é zumbi. É tipo, este homem Haiti. É tipo, Che Guevara, Mandela. É tipo, os guerreiros da favela. É tipo, como é zumbi. É tipo, este homem Haiti. É tipo, Che Guevara, Mandela. É tipo, os guerreiros da favela. Acorda, irmão, pouca conversa e mais ação. Vou preparar aquele coquetel molotov pra jogar em cima da tropa de choque. Tem manifestações, passeatas pacíficas. Sei que existe a ditadura enrustida e não se lembra do ano 2000, aniversário dos 500 anos. Brasil, polícia jogando bomba, espancando mulheres e crianças. O regime militar ainda existe em todo lugar, nas favelas, morros e presídios. Classe média e polícia estão junto nisso. É o medo do povo se rebelar e começar a lutar em defesa das causas sociais. O negritude bate de frente e não para jamais. A educação é a base de tudo, mas é ruim o investimento do dinheiro público. Polícia e presídio não é solução. O NA é tipo os heróis da revolução. É tipo, como é zumbi. É tipo, este homem Haiti. É tipo, Che Guevara, Mandela. É tipo, os guerreiros da favela. É tipo, como é zumbi. É tipo, este homem Haiti. É tipo, Che Guevara, Mandela. É tipo, os guerreiros da favela. É tipo os guerreiros que lutaram, que morreram, mas nunca se entregar, tá na hora de mudar a nossa história. Chega de piada racista na escola. Vocês mataram, violentaram com toda a covardia. E vem dizer pra mim que minha luta é racista. Pra você posso ser ultrapassado. Então mete o pé daqui, seu racista e culpado, safado. Tá me tirando de grandão. A revolta do gueto tá se formando, chão. Muita coisa já mudou, mas ainda não melhorou. Da lágrima de sangue que meu povo chorou. Discrimino pelo motivo de ser negro, mas como nossa comida de lamber o beijo, não vou desistir. A resistência é a fé. A luta é árdua, mas a vitória é certa. Axé, axé, axé, axé, axé, axé. Axé, axé, axé, axé, axé, axé, axé. É tipo, como é zumbi. É tipo, este homem Haiti. É tipo, Che Guevara, Mandela. É tipo, os guerreiros da favela. É tipo, como é zumbi. É tipo, deixa gente. É tipo Che Guevara, Mandela. É tipo os guerreiros da favela.